a galera anda entediada. Não tá ouvindo nada e não tá dando risada. E aí, qual é? Vamos lá, moçada. Vamos mexer, vamos dar uma agitada. Esse nosso papo anda tão furado. É baixaria, tô de gole, bunda pra todo lado. Eu quero me espalhar, quero lavar a alma. Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma. E pra celebrar a nossa falta de assunto, vamos todo mundo cantar junto. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enviar um palavrão. Mas eu tô vendo que a galera anda entediada. Não tá fazendo nada e não tá dando risada. E aí, qual é? Vamos lá, moçada. Vamos mexer, vamos dar uma agitada. Esse nosso povo anda tão chutado. Quando é o vereador roubando, é o deputado. Eu quero me espalhar, quero lavar a alma. Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma. E pra celebrar a nossa falta de assunto, vamos todo mundo cantar junto. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enviar um palavrão. Cu! Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enviar um palavrão. Cu! Cu! Go! Eu quero me espalhar, quero lavar a alma. Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma. E pra coroar nossa falta de assunto, vamos todo mundo cantar junto. Simbora! Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho.